Enfim, cá estamos para a derradeira emissão da semana, no que diz respeito naturalmente ao regime de Viriato 25, que é a nova toca do Lobo na Radar 23, uma da manhã, segunda a sexta, o que dá também um jeitoso calendário terça a sábado. São as boas noites e as boas-vindas desta emissão, mais uma vez com convidado ou convidada especial, Dona Cristina Ferrão, para mais uma daquelas conversas em jeito de serão. Hoje, Cândida Teresa, primeira diretora de imagem do Blitz há muitos anos atrás, também do Expresso em determinadas alturas, hoje professora e a caminho de um doutoramento. Mais pormenores, mais conversa daqui a pouco, são os sons iniciais de hoje. Foi a semana de consagração para Gomo, com o lançamento de uma sala cheia no São Jorge para o seu novo Nosy. Aqui fica a recuperação do tema que ele escolheu na entrevista de Há Oito Noites, como uma das preferidas de Nosy, o seu último álbum, I Won't Go Back. Gomo. But don't let him really know that Assim iniciais também as boas-vindas para a dupla hora sexta para sábado em Viriato, 2597.8 MHz, pontinha da antena radar para radiodifusão, também em emissão online www.radarlisboa.fm. Gomo foi a semana de consagração com o lançamento em palco no São Jorge em Lisboa do álbum Nosy. Por aqui foi a recordação de I Won't Go Back. Mais material de Roquia Traoré, neste caso em francês, Zen. De sexta para sábado, iniciais com Gomo, também Roquia Traoré, Zen, Legendary Tiger Man, o primeiro single de promoção do álbum com a contribuição vocal de Asia Argento. Life Ain't Enough For You. I say life ain't enough for you. Radar. Cução do Lola, radar. Janel da Costa na área. Radar. Reggae, radar. E então, Caipi. Caipi com Bacardi, a melhor caipi deste verão. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Take you home. the tall grasses wave, they do not know you anymore. Feriado 25, a noite de sexta para sábado, a edição 23, uma da manhã, a derradeira da semana, foram dois títulos para o estreio dos Fleet Foxes. Ana Cristina Ferrão tem mais uma convidada, tem sido uma série que não para. Primeiro Alexandre Vasconcelos e Sá, da editora Objetiva. Calma. Vasconcelos e Sá, da editora Objetiva. A semana passada, Gomo, que teve esta semana a sua consagração com a apresentação do álbum Nosy em pleno São Jorge, sala cheinha, sala que ele confessou aqui adorar. Hoje não sabemos bem como apresentar, o cargo fica mais para Ana Cristina Ferrão, mas é não só uma velha amiga, como uma velha companheira de velhas lutas. E este velho, não é insistência por idade, é apenas porque andamos nisto há imenso tempo. Cândida Teresa, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite, António e Sérgio. Penso que a Cândida também já terá micro, sim, assim como eu. A Cândida é muito fácil de apresentar, e é tão fácil de apresentar como foi fácil de convidar, porque de repente passou-se no Facebook pelos álbuns de fotografias da Cândida, e de facto dá para parar, dá para deleitar os olhos e também o espírito, porque há sempre um asterisco nos comentários do que vai na cabeça da Cândida, é sempre um asterisco. E isso intrigou-me, porque eu não sou muito versada naqueles símbolos típicos das mensagens e dos SMS, e o LOL para mim ainda é LOL, porque ainda não consegui perceber como é que se há de fazer o bonequinho a piscar o olho. E aquele asterisco algumas vezes fazia-me pensar porquê é que a Cândida, ela está viva, porque ela está lá e diz que está a pensar asterisco, mas o que será isso? E foi uma das razões, para além de ter retomado o bichinho de uma certa fala da tribo aqui, que me fez mandar-lhe um convite e dizer assim: Cândida, quero-te entrevistar. Acho que deve ser das pessoas que terá mais para contar e mais para partilhar dos últimos 29 anos, pelo menos. Eu conheço a Cândida desde os anos 80, dos últimos 29 anos, do que será o grafismo, a imprensa e o grafismo na imprensa ao longo deste tempo, para além daquilo que faz como profissão principal. Encontramos também algo muito engraçado, um mestrado em artefactos simétricos e geométricos, um tratado de artes visuais do século XVIII, e que a Cândida daqui a bocadinho vai explicar um bocadinho mais o que é. Vou Cândida, tentar. Olá, boa noite, muito obrigado pelo desafio. E diz-me uma coisa, eu tenho aqui uma pequena biografia tua, que nos fala de uma Cândida que nasce em Portimão, portanto, sim, Algarvia, e que vai muito jovem para Moçambique, para a África. Mesmo muito jovem, vou mesmo no princípio digamos, quase da infância. Eu vou para Moçambique porque eu nasci em Portimão, fui morar para Santiago de Cacém, onde estavam os meus pais, a trabalhar, e a minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. E eu e o meu pai fomos mais ou menos enviados para Moçambique, para o pé de uma pessoa, de uma tia minha, pronto, para nos afastarmos de tudo. E eu fiz a minha juventude toda em Moçambique, em Nampula, no norte. E vens de lá em 75? E venho de lá em 75, porque houve aquelas coisas que acontecem nos momentos que são as revoluções, mal entendidos. Eu estive quase para ir para um campo de reeducação, consegui, porque estava nesse ano para entrar na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, a apressar um bocado mais as coisas, e vim assim, naquilo que se chamava na altura o 20-24, que eram 20 quilos de bagagem, 24 horas, num voo que chegou a Lisboa no dia de Natal, onde eu estou a morar até hoje. Diz isso com ar triste. Ou antes, notou-se sempre, e eu conheço-te de 1980, eu conheço quando tu estás no Blitz, e notava-se que a Cândida tinha uma maneira de estar diferente do resto das pessoas na redação. E isso era algo que para mim era muito familiar, dos meus colegas que se calhar também apanharam um 20-24 e que eu teria apanhado no Liceu Dom Dinis e que apanhei na faculdade também. Porque houve muita gente a passar por esse processo que tu passaste. E havia sempre uma nostalgia. Foi, e não, isto para mim foi particularmente difícil, se calhar, porque eu estava muito empenhada na Revolução em Moçambique. Eu já tinha a papelada toda pronta para entrar para o exército feminino. E de repente aquilo, o que aconteceu foi verdadeiramente um mal-entendido, que acabou por ser criar um grande desencanto. E eu vim-me embora sem perceber sequer que me estava a vir embora. Aliás, eu vim com um bilhete de volta na mão, porque eu vinha só para fazer o curso e voltar para lá, e depois percebi cá que não conseguia viver cá a pensar que me ia embora para lá, porque aprendi muito depressa que a gente tem de estar nos sítios onde vai criando raízes, e as raízes às vezes a gente tem-nas num sítio e depois um dia perde-as, e depois começa a fazer noutro. Claro. E eu comecei a ganhar raízes cá, e digamos que vivo sempre com uma grande nostalgia da África, isso vivo. Porque acho que o que me falta... Olha quem não, fala! Não é única. Não, pois não, a mim o que me falta principalmente, isto pode ser um bocado prosaico, mas o que me falta é a luz e o cheiro. E se calhar um horizonte... O cheiro a terra, como eu ouço muitas vezes falar lá em casa, o cheiro a terra. É um cheiro e um puxar da terra nos pés também. Que é uma coisa único, que... É dos trópicos. E depois é também uma noção de horizonte que eu não consigo ter cá no maior Alentejo que consigo arranjar, que é quando a linha do horizonte em terra fica curva como no mar. E isso faz-me falta. Portanto, eu sinto-me sempre um bocadinho apertada. Parece que estou sempre a morar numa casa mais pequena, mas agora já me habituei também ao fim de 30 anos. Ao fim de 30 anos também era melhor. mas as tuas fotos, por exemplo, têm essa noção de... Há sempre um infinito na noção da foto. Eu acho que é sempre à procura de um ponto de fuga. Um ponto de fuga qualquer que é complicado arranjar, mas que eu ainda não desisti, não perdi completamente, apesar de ter andado já assim a fazer umas tentativas de tapar o buraquinho da saudade. Da falta, pronto, para não chamar. O asterisco é a mira ou é a tampinha do braquinho? O asterisco é mesmo uma coisa muito mais prosaica. Isso é uma private joke com alguém? Não. É porque outro dia havia um antigo aluno meu que me perguntava o que é que são isso, são beijinhos, não são beijinhos. Eu dizia-lhe, não, por acaso não é, mas passam a ser. Um beijinho quando eu chego, um beijinho quando eu me vou embora. Basicamente, a razão é completamente prosaica e tonta, é... Eu meto lá o asterisco e sei quais é que foram os últimos posts que eu vi. Ah, bom, então é uma que marca. Serve de marcador. Pronto. Está desvendado o asterisco. Pode ser considerado beijinhos também para toda a gente que vai passando por lá. Não, Licenciada em Design da Comunicação no final dos anos 70, rapidamente tu entras no mercado dos jornais. Portanto, eu entrei em dois mercados ao mesmo tempo. Em dois mercados? Sim, eu entrei nos jornais e entrei no ensino. Em paralelo, no mesmo ano. Portanto, ficaste como assistente fiquei na faculdade? Fiquei sempre a dar aulas. A faculdade é uma coisa mais recente. Eu comecei a dar Foste para as escolas preparatórias? Fui para Belas Artes dar aulas em 2000. Se não me engano, e até lá eu andei a dar aulas numa série de escolas secundárias, onde fiz aquelas coisas todas da profissionalização e exercício, e dei sempre aulas praticamente nos preparatórios, que é uma coisa que eu acho que é importante, deve ter sido o sítio onde, apesar de eu continuar a achar que é uma grande responsabilidade em dar aulas no ensino superior, muitíssima, se calhar porque a gente tem de saber mais. Claro. Porque o nível de saber dos alunos também já é, muito mais, já é superior. E há uma expectativa das pessoas, sim, quando estão naquelas aulas, claro, que o professor abra uma porta, saiba tudo, transmita qualquer coisa. Saiba tudo, até perceberem que eventualmente nós não temos que saber tudo. Quanto muito, se não sabemos agora, vamos poder procurar mais depressa onde é que está o saber que eles necessitam na altura. Mas pronto, há essa parte que eu acho que é uma grande responsabilidade. Agora, francamente, onde eu me senti mais pressionada a dar aulas, onde eu senti uma responsabilidade ainda muito maior que aquela que eu sinto agora. Porque esta responsabilidade que eu tenho agora, eu acho que pode ser partilhada com os alunos, porque somos todos crescidos. Ali não, ali quando estás no preparatório, no preparatório há aquela sensação de que eles têm 10 anos. Estás a colaborar na formação. É ali que tu podes abrir caminhos ou cortar pernas às pessoas em termos de alguma apetência pelas culturas visuais, pronto. A coisa pode morrer ali se não for bem transmitido o conhecimento. E se morre ali, morre para o resto da vida. Claro. E eu acho que aí a responsabilidade é muito grande. E há aí um aspecto também de descoberta de como comunicar, não é? Porque também deve ser uma camada mais heterogénea em termos de população para... Quem vai para Belas Artes já escolheu um rumo, já tem uma vocação, já tem um objetivo. Os anos todos que eu tive no preparatório, acho que foi a altura em que eu senti mais aquilo que um amigo meu costumava utilizar muito para definir o ensino, que era a história da sedução. Uhum. Eu acho que é preciso, nessa altura mais do que nunca, é preciso seduzir os alunos para as disciplinas, para as áreas que nós estamos a lecionar. Se nós não os encantamos com aquilo que é a nossa matéria, eles não vão ligar nenhuma. Mais do que ficarem a saber. Digamos que o saber vem a seguir por arrastamento, mas o consegui-los trazer para aquilo foi a altura em que eu me fartei de ver jogos de futebol. Porquê? Eu não gosto de futebol. Mas para conseguir conversar e falar, de ter argumentos, introduzir para argumentos. Os moços, saber o que era aquela escutatória do 4-2-4. Fora de jogo, não sei o quê. Era o que eles sabiam, portanto era bom que eu soubesse para poder ter uma base de conversa. E para não criares um muro. E consideravas nessa altura, por exemplo, que na escola a disciplina que tu estavas a lecionar era considerada uma disciplina menor? Era. Era, não era? Era. E como é que se está a voltar isso por dentro? Porque agora não é só a relação com os alunos, é também a relação dentro da instituição escola. Era sempre um bocado, principalmente quando era preciso, nas reuniões de notas, eventualmente votar notas, porque o aluno tinha uma série de negativas, então era preciso tirar algumas, porque esta história do sucesso e do insucesso escolar já é uma coisa que vem de longe daquilo que se deve tentar compor um bocado à força, que eu acho que é péssimo, mas pronto. Mas vi-me envolvida nisso durante uma porção de tempo. E a educação visual, que agora se chama educação visual e tecnológica, a educação visual era essa, trabalhos manuais, educação física eram aquelas disciplinas que os professores das ditas disciplinas sérias diziam imediatamente e logo: coitado, o miúdo em educação visual não tem jeito para desenhar. Pois, mas é bom a português e a matemática. Não tem jeito para não sei o quê. Coitadinha, a educação física é porque se mexe mal. E eu achava que havia outras coisas que podiam ser avaliadas sem ser exatamente o jeito para desenho. O jeito para desenho, para o desenho não há jeito. O desenho é uma coisa que se aprende e depois há pessoas que conseguem ir para além do que aprendem. Portanto, eu não percebia muito bem aquilo, mas sentia que era assim um bocadinho, digamos que menos bem tratado. ou que podia ser mais bem tratado. Nós vamos... Eu pude, mas também não, não é, nós vamos que... tratar um pouco com carinho toda, todo esse assunto e para isso nós pedimos à Cândida, como pedimos sempre a todos os que nos visitam, que tragam uma seleção de discos, e a Cândida trouxe muitos, não teve grande dificuldade na escolha, porque trouxe pragmaticamente, como as mulheres fazem, aquilo que ela está a ouvir. E então não é preciso ir à arca, não é preciso nada, é trazer aquilo que está a ouvir. Mas, e felizmente... chegou aqui e disse que o material que trazia era intratável, mas já deve ter concluído, não é? Não, não é intratável. Claro. É muito carinhoso, todo o material, de uma ponta à outra, e foi exatamente essa a faixa que foi escolhida pela Cândida. É uma faixa que é cantada pela Manuela Azevedo, é uma faixa pixinguinha, em termos de quem, o nome do autor do CD que tens aí para passar, mas que eu gostava que a Cândida apresentasse o porquê, e como é que tu conheceste isto, como é que isto apareceu lá em casa. Um amigo? Não, foste tu que compraste? Não, eu comprei porque eu tenho por hábito comprar os discos dos amigos. E eu sou amiga do Fernando Judice e conheci-o já há muitos anos também, e achei que este disco era assim, quando saiu, e ouço isto habitualmente quando faço viagens de carro, porque é uma boa companhia, porque deixa-me bem disposta, porque é daquelas músicas que acorda, e aí pois o mérito não será deles, mas do Pixinguinha. Mas de qualquer das maneiras, acho que eles são os belíssimos intérpretes, o Zé Peixoto e o Fernando Júlio, acho que transformam esta música numa coisa muito audível, muito simpática, muito agradável. Meu coração, é sincero, meu amor. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz, tão feliz, tão feliz, meu coração. Caipi com Bacardi, o melhor caipi deste verão. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Radar. Almada. Oeiras. Lisboa. 97.8. Viriato 25 noite, dentro na Radar até à 1 da manhã. Eu vou retomar aqui as palavras do Nuno Galpin sobre o primeiro jornal musical em Portugal, e que se chamaria Blitz, com estreia apontada no mês de novembro, e havia um flyer que era distribuído alguns no verão de 1984. Tu já eras a gráfica desse flyer? Lembras-te não. desse flyer? Ainda não. Não, por acaso do flyer já fui. Porque eu não era, originalmente não era eu que estava para ir para lá, não sei quem é que estava para ir, mas o Manuel Falcão, que tinha trabalhado comigo no Som 80, que era um suplemento de um jornal diário que existiu em, acho que entre 78 e 80, que era um Portugal Hoje, tinha um suplemento que saiu aos sábados, que era o Som 80. E o Manuel, portanto, tinha trabalhado comigo, mas penso que não era ele, na altura do Blitz, não seria a escolha do gráfico, não era dele. E havia alguém que, à última hora, por qualquer razão, não poderá ter sido. E então deram-me assim, se não me engano, na quinta-feira, um jornal para fazer, que ia sair na segunda. E eu não tinha rigorosamente nada preparado. Aliás, o primeiro logotipo do Blitz foi feito a partir de 32 ampliações em fotocópia do... O primeiro logotipo já estava registado, é isso. Este logotipo que eu tratei de esconder atrás da cabeça de... Da Suzana. Acho que é a única vez em que o logotipo saiu inteiro foi exatamente no número 1, que é este da Suxi, porque antes disso, depois disso, todas as capas tinham o logotipo, logotipo completamente escondido. Tapado. Via-se às vezes o princípio do B, o fim do Z, não se via mais nada. O que era uma coisa um bocado do suicida, porque quando estás a lançar um nome, do uma jornal, publicação que tem um nome, estar a esconder ostensivamente o nome do jornal é um bocado louco. Mas qual era a razão para fazer um logotipo? Houve quem pensasse que era artístico e que era propositado. Até porque anos mais tarde começou a suceder uma série de publicações estrangeiras. Eu lembro-me, por exemplo, das revistas mensais. A própria exemplo. Face, muitas vezes, sim, punha face. O Face aqui, a colar, e já é tão local. Conhecida que não é preciso estar nas letras todas. Eu não sei, quer dizer, é assim, a razão verdadeira era porque eu de facto odiava logotipo. De facto, se calhar as outras coisas serviam-me de justificação teórica, ou pelo menos davam-me à vontade para poder fazer isto. Mas o que é certo é que, pronto, o Manel não se importou que eu fizesse esta habilidade de lhe pôr isto em cima. Porque ele desapareceu, eu penso que é o número 4, eu de vez em quando tenho assim, ainda me lembro de algumas capas. O número 4 acho que era uma capa com o... como é que se chama aquele rapaz? O Jorge Palma. Em que o logótipo era cor de laranja e havia um bocadinho do B e um bocadinho do Z e a cabeça dele a tapar completamente tudo. Portanto, mas pronto, exatamente é que depois a seguir eu comecei a trabalhar no logótipo, mas isto tinha de se aguentar, o logótipo tinha de estar pelo menos um ano. Tinha, pronto, porque havia uma coisa, só ao fim de um ano é que podia ser modificado por qualquer razão. E então eu fiz, o logótipo estava guardado para assim que fosse oportuno mudar-se aquilo. E então eu fiz um logótipo que era aquele blitz todo ratadinho que esteve aí. Sim. Durante não sei quantos anos. Foi isso, aquilo era um Helvética para aí a corpo 18, que foi ampliado sucessivamente e começou a ganhar, a perder qualidade. E então foi o logótipo que se aguentou praticamente até ele mudar para menina, para revista. E diz-me uma coisa, Cândida, quando tu pegas num jornal, que pegas num dia que tem que sair uma semana depois, ou que tem que sair 4 ou 5 dias depois, a estética que tu tens para fazer esse jornal está alinhada? Tu já fazias de facto o suplemento, pronto, e o suplemento era um suplemento de música, portanto havia claro que já um contacto contigo e com a música, portanto tinhas uma noção do que é que estavas a fazer, não é? Não és um gráfico que aparece contratado, descontextualizado do processo. Mas há um quê de uma estética muito, pelo menos muito adequada, e nós temos, há um site que se pode encontrar isto na internet, para quem for mais curioso, que se chama, eu vou-vos dar a nota, chama-se o Velho Blitz Blogspot.com, onde alguém tem tido a paciência de scannerizar todas as páginas de todos os blitzes, começando no blitz número 1, e neste momento continua, portanto, todos os meses, agora em 2009, esta saga alguém continua. Alguém está a facilitar a apresentação do portfólio que eu não tenho. Onde nós vimos, por exemplo, logo no primeiro exemplar, e temos aqui as páginas, há uma estética pós-punk, mas com algo de punk muito, muito clara na maneira como tu paginaste, na maneira como tu a concepção gráfica do jornal é harmoniosa para a estética que pretende transmitir, para os assuntos que estão em cima da mesa. Os sons computurizados têm aqui uma loja de música com as... Pois essas cabeças que parecem um estendal da roupa mal arrumado. Foi talvez um dos momentos de que eu me arrependo bastante. Mas pronto, só faltam as molinhas, não é? Exatamente, só faltam as molinhas. Mas pronto, mas fiz e assumo que fiz e até sei porque é que fiz, portanto, está muito bem. Que é. Eles começaram a pedir uma série de coisas em termos editoriais que eu não tinha tempo para pensar e fazer. E estamos a falar de um tempo em que as coisas não eram feitas em computador. Claro, e onde há um timing. Tudo isto era feito em fotocomposição, tudo isto era recortado e colado e filetes metidos à mão nas fotografias. Aliás, é por essa razão que, pelo menos grande parte, nos primeiros números de jornal, as fotografias não são filetadas exatamente por isso, porque cada fotografia implicava 4 movimentos e demorava muito tempo. E, portanto, optou-se por não se meter filetes. Uma nota de rodapé, 4 movimentos? 4. Meter um filete, meter o segundo, meter o terceiro, meter o quarto. Ah, ok. Porque agora, quando a gente chama uma caixa no computador, ela vem já feitinha com os 4 filetes. Exatamente, traz um frame, não é? Exatamente, metes a fotografia lá dentro e está feito. Isto era tudo feito à mão, cada coisinha destas que era preciso fazer em rede implicava mais uma ida à máquina de fotografia. E, portanto, eu optei nessa altura por uma coisa que depois se acabou por prolongar ao longo do Blitz, que foi criar uma linha gráfica que fosse extraordinariamente fácil e rígida. Portanto, isto eu costumava dizer que era de risco ao meio, porque eram 4 colunas que subiam ou desciam conforme a fotografia que se metia nas 2 colunas do meio, e que depois tudo o que fossem... títulos, fotografias, fosse o que fosse, era isso, era nessas coisas que se criava a diferença das páginas. Portanto, se a gente olhar para o Blitz tem uma paginação muito limpa, muito clara, que não parece exatamente porque, porque permite que se lhe ponha acima de tudo. Portanto, tu criaste uma base simples e que é uma exatamente. Base que tu vês em alguns jornais ainda ingleses como uma sim. base muito normal. Eu não percebo muito grafismo, mas vejo, por exemplo, uma Time Out muito parecida com isso. Portanto, estou alinhada com aquelas quatro colunas também. E que depois dá para alguma criatividade ou pelo menos para algumas pessoas chegarem lá e chatearem a Cândida, como eu e o Sérgio com o Manifesto e como pensou toda a gente, o Manel quando escrevia, o Rui Monteiro, porque também trabalhaste com ele nessa altura. Quantas pessoas passaram por ali? Não faço o Luís Pinheiro de Almeida também passou. Eu sei lá, aquilo passou, digamos que grande o Galpim, parte, acho que também. Não passou. O Luís Maio. Luís Maio, exatamente. Jorge Pires, Cristina Duarte. Tanta gente. Lá. Nos fotógrafos, o João Tabarra, o Daniel Bófux, a Inês Gonçalves. Grandes fotógrafos atualmente. Exatamente. A Rita Carmo, que ainda está por lá. O António Melão, com a sua parte de metal. E havia também este confluir de géneros musicais. Como é que tu te sentias? Porque eu acho que atualmente há uma distância muito grande entre quem está a fazer a paginação, imagino eu, e quem está a escrever. E na altura, eu lembro-me que tu tinhas a tua secretária junto de quem escrevia, não é? Não, portanto... o Blitz, cada vez que penso no que foi o princípio do Blitz, eu acho que é uma história engraçada, porque nós tínhamos um cubículo que ele tinha para aí, que é 3 metros por 4,5, onde estavam mais ou menos encavalitadas as três secretárias. Uma delas era a minha, porque eu tinha de fazer páginas e as minhas páginas eram grandes, porque ele era tudo. E a tua secretária era a maior? Não, quer dizer, era a maior, mas era invariavelmente partilhada por mais alguém. Mas estávamos ali dentro três pessoas, não é? Porque havia outras pessoas que trabalhavam no jornal, mas que mandavam os textos. E nós estávamos ali os três e aquilo parecia que estávamos em casa. Era um bocado, pronto, porque a gente chegava ali, fazia aquilo. Esperava que o jornal saísse da máquina e colávamos a primeira página na parede. E havia aquela história que se dizia que o jornal só se manteria de pé a partir do momento em... Ah, oh, não. Desculpem. Como é que se para esta porcaria? Atendendo o telefone. É uma maneira simples. Tu podes ir aproveitando. Há aí uma faixa número 2. Que, entretanto, não sei se já alinhaste. E que podes pôr a tocar. O tema chama-se Matilde e a Cândida Teresa já o apresenta. Desculpa, isto. Eu vou tirar do som estas coisas porque acho que isto é muito feio. Estar a tocar aqui é a história que não espera. Em fundo, nós entretanto estivemos a tocar a Orquestra Marrabenta Star de Moçambique. Uma recordação dos bons tempos da Cândida naquele som e naquela imagem africana que ainda lhe faz vir um bocadinho as lágrimas aos olhos. Sim, mas é engraçado que eu descobri isto muitíssimo tempo depois, não é? Porque o disco eu nem sei de quando é que é, mas deve dizer aqui algo. Acho que era 96 que eu vi aí feito 96. Na Alemanha, 96. Sim. Descobri isto e deu-me assim uma saudadinha. Pronto, porque eu cresci lá. Havia música aparentada desta, não exatamente esta. E eu acho que isto é assim o pop moçambicano, de alguma maneira. Nós temos aí três faixas que alinhámos aqui. Seria a 2, a 4 e a 3. Tu não deixaste rodar a 2, mas se houver oportunidade devemos depois rodar também a 4, porque faz a diferença e justifica a pop que a Cândida está a falar. Exato. 2 é a Matilda. Exato. E já agora aproveitamos para fazer colagem à meia-noite e retomamos a conversa a seguir. Exatamente. Okay? Então, até já. Até já. Thank you. lelê. Ô lelê, matilido, matilido, mille chitolo, mille giomene, mille chitolo, mille giomene, shambalalo, shambalalo. Sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Duas cidades, dois estádios. 15º Super Rock, Super Rock. Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode. Do Velvet. Motor. E Peter Bjorn and John. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo. The Killers. Are we human? Or are we dancer? Duffy. You got me begging you for mercy. Why won't you really? Mando Dial. The Walkman.

25, a segunda hora, até à uma da manhã, mais um convite da Ana Cristina Ferrão para estas nossas conversas em jeito de serão. Chamar-lhes fala da tribo não vale, porque a dimensão do estúdio é francamente diferente do que experimentámos noutros tempos, mas há aqui um dedinho que diz que um dia vai voltar a acontecer, com os músicos sentados no chão e com a casa toda. Estilo acampamento de... Ainda vem uma orquestra africana inteirinha um dia. Ainda vem faltam os vossos micros, só. Está tudo. Ainda vem a orquestra Marrabenta até cá. Exato. Porque não, Cândida. Era giro trazer. Nós estávamos aqui em off a comentar tudo o que se poderá fazer em termos de um grande popurri de música popular e de música pop, como tu dizias há bocadinho. E retomando um pouco o Blitz, aqui o cartão de visita que nós trouxemos para vos apresentar a Cândida Teresa, porque provavelmente as outras edições em termos de jornal onde a Cândida trabalhou talvez estejam um pouco mais longe daquilo que é a realidade dos ouvintes da Radar, como o Portugal hoje enquanto jornal, que já ninguém se lembra. Mas nunca o Blitz sabe. Exatamente. Mas o Blitz está aí e representou um marco extremamente importante em toda a educação musical e em todo o processo de criação de circuito e de criação de um movimento de música popular, de música moderna portuguesa, e ainda existe hoje num formato de revista, mas com algum distanciamento deste momento original. É bonito olhar para os primeiros dois números do Blitz e verificar como coabitavam de uma forma tão pacífica, numa paginação tão agradável para a época em termos de modernidade, e como dizia a Cândida em off, de uma paginação rígida consegue-se fazer muita coisa. E coabitavam facilmente a Suzy, que foi capa do primeiro, o Bowie, que foi capa do segundo número, com Sérgio Godinho, com Vitorino, com R.E.M., com Robert Wyatt, com Carlos Zíngaro, que iria tocar na Ocarina naquela semana, na Ocarina. Ocarina, coisa linda, café com certo, não é? Como dizia o Farinha. E temos também o Brian Adams de regresso e teríamos também a Fundação Atlântica com edições, o Metrópolis com banda sonora e, portanto, estamos num universo que, se calhar, em termos de o próprio Bauhaus, um filme a preto e branco, não envergonharia ninguém se neste momento voltasse a pôr tudo isto numa, vamos dizer, numa Word ou provavelmente numa Mojo, que continuam a apostar em nomes que são nomes feitos. Mas à época estes nomes não eram feitos, não, não é, Cândida? Não, estes nomes eram... Havia aqui algo de revolucionário em pôr o Sérgio Godinho com os Bauhaus. Sim. No mesmo número, não é? Não, eu acho que uma das coisas que norteou sempre o Blitz, ou pelo menos o que eu sentia, porque eu acabava por muitas vezes ser quase mais leitora do Blitz do que o fazer. Pronto, eu fazia, mas também aprendia muito com o que estava a fazer. E eu acho que era um gostar da música sem ser bairrista, clubista de meia dúzia de pessoas. Sem ficar confinado ao estilo, ao gueto. Não, era um bocado, era mesmo a história da música toda. E aliás, acho que chegou a haver alturas em que isso não era muito bem entendido. Não sei exatamente, pronto, porque eu nunca estive muito dentro das conversações que havia entre editoras e aquelas histórias todas, eu de editoras nunca percebi patavina, porque... Claro, porque há todo era esse... Era que me passava completamente ao lado e que eu fazia quase galo em que me passasse, porque eu já me chegava a ter de fazer a paginação e ainda estar a entrar em pormenores. Mas, de qualquer das maneiras, sentia-se às vezes que havia quase aquela história de agora juntaram aí mais um piroso. Mas o piroso era músico. E eu sempre entendi isso um bocado. Da mesma maneira que entendi uma coisa com os músicos, conheci alguns, que é aquela história dos músicos não se considerarem uns aos outros pirosos. Claro, há um respeito. Há um respeito muito grande, e pela qualidade da voz, e pelas suas capacidades, pelas técnicas, por seja o que for. E dentro, quando se ouve um músico de rock a falar de um músico, pronto, não vou para a música pimba, mas para a música popular, não há nunca esse, não, nunca senti esse desdém que se sente às vezes por quem só ouve música, ou diz que gosta, ou que trabalha de alguma maneira, pronto. E eu sempre senti isso no Blitz, que não havia esse parti pris de não gostar, do não, é música, põe-se. Deve ser mais uma mensagem a dizer que a Cândida Teresa tem uma voz muito sexy, não, mas nós já sabemos. Eu vou desligar. Não vale a pena. Mas claramente eu tinha aqui um reaproveitar de uma caixa do Blitz a dizer que a Cândida era uma jovem dama muito cool, porque ela acabou de me confidenciar que a página da Shadei foi a primeira paginação, portanto isto foi a paginação, foi aqui que nasceu o jornal. E que a página que tem o Olá, isto na primeira edição, foi com o lápis cool que a Cândida usa para ainda riscar os olhos, e portanto eu acho que isto são daqueles pormenores que, associados àquilo que eu te vou pedir para partilhares com os ouvintes, porque acho que talvez fosse isso que eu no meu íntimo pretendia ouvir alguém contar-me quando te convidei para vir cá. Entre agora que tu estás a fazer uma tese sobre artes visuais e estás a fazer uma tese sobre todo este meio que nos rodeia, e associada a um tema que me disseste que é um tema que te é querido, embora seja um tema com alguma polémica junto a ele. Como é que era neste tempo? É porque também estás a fazer uma coisa sobre um certo passado, não é? Se calhar ainda mais antigo que este. Mas como é que era no tempo do Blitz? É porque já é tão longe daquilo que nós temos hoje. Hoje pega-se... Eu vi, por exemplo, na composição de um livro que há pouco tempo acompanhei, tu vais ao Photoshop e se a foto está torta, tu endireitas, se queres mais de lado, tu vira-la, dás luz, vês os gráficos dos cinzas... Não era assim nesse tempo? Não era. Digamos que eu chego aos jornais assim um bocadinho no meio do caminho entre o chumbo, a tipografia do chumbo, e a outra parte que depois passou a ser digital. Digamos que o Blitz, para aí dos seus 7 anos para a frente, começou a ser feito também informaticamente e aquela história toda, como deve ser. Mas antes disso, isto era tudo feito em fotocomposição, já com parte a ser feita eletronicamente, mas todo o processo era muito mais demorado. Eu não vejo grandes problemas às vezes em que os processos sejam mais demorados, porque acho que a pressa às vezes também faz a geneira que ferve. Uhum. E a gente sabe que os computadores têm processador matemático, pensam mais depressa eventualmente do que nós, ou pelo menos executam mais depressa ou à mesma velocidade a que a gente pensa. Portanto, a gente pensa e já está feito. Nestes processos em que temos de pensar antes de fazer, às vezes vai-se a tempo de se emendar o erro antes que ele já esteja feito. Mas, de qualquer das maneiras, isto era um processo relativamente demorado, porque os textos eram datilografados pelas pessoas que escreviam, depois a seguir eram levados para uma senhora ou para um senhor que tornava a copiar os textos todos com uma fita de carbono que permitia que depois fossem lidos por uma outra máquina que finalmente vomitava umas tirinhas perfuradas que depois iam para uma outra máquina e finalmente saíam umas tripas com o texto todo composto, porque era metido numa máquina que levava cola. Uma cera que colava e depois aquilo era cortado religiosamente por uns senhores que montavam páginas o dia inteiro e montavam as fotografias, e as fotografias eram feitas numa outra máquina em que se tinha de meter uma trama física para as fotografias ficarem com ponto e poderem ser impressas, e tudo isto e qualquer erro que se cometesse ao longo deste processo todo demorava imenso tempo. As emendas de texto, quando se revia um texto e o texto tinha um erro, era voltava ao processo atrás, não é? Não voltava ao processo todo atrás, faziam-se umas outras tripas só com as emendas, que eram cortadas à tesoura linha a linha e coladas meticulosamente por uns senhores que tinham uma paciência de santos. Não, aquilo era um processo. Aliás, eu acho que muito do que eu aprendi de tipografia e de artes gráficas foi com os meus amigos montadores, porque de facto eram exímios e de um perfeccionismo assustador, porque depois aquilo chegava cá fora e não se notava nada. Que, claro que tinha tido emendas. Tinha tido emendas e remendos e sabe Deus o quê, mas pronto, mas o processo era muito demorado. Era. Mesmo do ponto de vista das editoras que falavas há pouco, e agora é muito moda ouvir-se falar do EPK, eu não sei se tu já ouviste falar nisso, que é o Electronic Press Kit, e então aparecem as fotos todas digitais e aparece o texto digital e tudo e mais alguma coisa, e sai diretamente, certinho direitinho, para o computador mais perto de si, para poder ser para um facilitar jornal. A digestão. Tu ainda és do tempo em que levavas as fotografias em papel. As fotografias iam em papel, marcadas nas costas, com o seu número, o número de página, o jornal a que pertenciam, porque podia haver mais jornais, a medida em centímetros. E depois aquilo perdia-se lá dentro, nos senhores que faziam aquilo tudo, e depois vinha a fotografiazinha reduzida ao tamanho, ou ampliada ao tamanho que eu queria. E depois a tal história dos filetes, porque a fotografia era colada, cortadinha a x-ato para ficar perfeita. Isto demorava muito tempo. E eu devo ter trabalhado com os profissionais mais rápidos deste mundo, porque de facto eles faziam maravilhas quando nós nos atrasávamos com as coisas, e eles conseguiam suportar os nossos atrasos todos, o que eu acho que era... Essa gente, com o advento da informática, acabou por desaparecer? Ou pois, foram reconduzidas? O que é que aconteceram a essas pessoas? Eu penso que as pessoas que tinham menos idade, que estavam a trabalhar na fotografia e na fotocomposição, eventualmente foram fazendo reciclagens, porque as próprias empresas em que trabalhavam foram mudando os materiais que tinham lá, e portanto eles acabaram por ir aprendendo. Mas houve, digamos que as pessoas com mais de 45, 50 anos foram despedidas, pois, e perdeu-se um saber sem tamanho. Sem tamanho. Nunca ninguém terá pensado em levar essa gente a universidades, a escolas, a fazer-se um workshop de fazer um jornal à antiga? Nunca ninguém se lembrou disso? Já não há máquinas, já não há maneira de fazer isso? Ao contrário, que é ver gente das escolas que vai para as tipografias antigas aprender as coisas que lá estão. Ainda há tipografias antigas a funcionar, Cândida? Há algumas que ainda fazem coisas pequeninas, tipo os envelopes, as faturas e os recibos. São coisas que continuam a ser feitas em tipografia, daquelas que faz chupa a folha, mete do outro lado e faz tum, tum, que é um som que me faz e muito que faz falta. Aquele barulho incrível, não é? Aquele barulho inesquecível. Que eu ao fim de um bocadinho estou a dar com o pé no chão. Acho que é uma das músicas que mais me agrada. É a cadência da saída da página. É, É isso. Há um schlag qualquer. É aquele bater da página que é. Pronto, e o cheiro das tipografias, que é outra coisa que me faz imensa falta também. A Cândida trouxe música. Chet Baker and Paul Bley é a próxima proposta que nós temos aqui. Não, não é? Não. Então, qual é que tu tens aí? Ah, tens essa. Olha, mas é engraçado porque eu pensei assim, vou propor trocar. Mas essa, então, eu acho que é ótimo. A faixa é a faixa 8. Chama-se Autumn Leaves. E há uma história engraçada sobre isto. Há uma ida a Berlim. Não, é, a história, é uma história pequenina e engraçada. Eu vou contar num instante, que é porque não é uma chatice. Eu gosto muito do Ron Carter, exatamente a partir de, por causa deste disco que se vai ouvir esta faixa. E nunca tinha conseguido ver o Ron, ouvir ao vivo o Ron Carter. E eu fui recentemente duas vezes a Berlim. Da primeira vez andei por lá a ver as outras coisas todas que tinha para ver, e da segunda vez fui na disposição de ir ver coisas mais específicas, e uma delas era ir a um clube de jazz, porque eu gosto de jazz, e peguei aí nas novas ferramentas na internet e fui a correr ver o que é que havia de jazz, e comecei pelo primeiro clube que me apareceu à frente, que por acaso era uma coisa que acho que se chama A-Trance, não sei, mas pronto. E no segundo dia, portanto, eu chegava no dia 2 e no dia 3 o Ron Carter estava a tocar lá. E eu comecei a virar-me do avesso para conseguir arranjar bilhetes, porque calculei que fosse difícil. Depois percebi que ele a seguir ia logo para não sei onde fazer concertos por outros lados. E não consegui arranjar bilhetes e cheguei lá à porta e a senhora disse-me, que disse-me em alemão, depois tentou dizer em inglês, que aquilo estava cheio e que só havia lugares em pé. Um grande drama, eu disse-lhe que ficava em pé. E a senhora continuou a levantar dificuldades até que eu me vira para ela e lhe disse no péssimo inglês: eu vim de Portugal para ver este homem a tocar. E a senhora disse-me para eu entrar. Pronto. E assisti a um concerto absolutamente magnífico deste senhor. Ficamos então com o Autumn Leaves. Gravado e difundido em direto. Portanto, eles não queriam a casa cheia, mas era eu mais um amigo meu, o álbum que está em Berlim, e mais a namorada daquela. Os três assim à porta, naquela do: a gente tem de entrar. A gente tem de entrar, é assim, a gente morre se não entra. E a senhora, pronto, lá. Foi simpática. Foi simpática, foi. Qual o nome do Qual? Aqui o estado. A tese não tem nome exatamente, mas a tese é sobre o objeto tipografado no Estado Novo. Mas não digas que isso é nome, diz que é só sobre esse assunto, porque estas porcarias, por qualquer razão, os nomes estão, mas já disse, não é? Já não. O objeto tipografado no Estado Novo, eu estou a fazer um. Pronto, isto estou a trabalhar um objeto específico que é. Estou a tentar perceber isto como, pronto, a desmontar a revista toda, como é que é a fotografia, se a fotografia cumpre da ilustração, o texto, a cidade, tanto a desmontar aquilo tudo para concluir até que ponto é que ela é um objeto de propaganda do jornal português, que não sei quando é que ficou, mas que era jornal português, que há um trabalho, sabes que isto agora de 100 livros sobre o Estado Novo, chegou finalmente à altura de se poder começar a falar. Isto agora não sou eu, juro. Exatamente. Mas, de qualquer das maneiras, eu tive um grande problema quando comecei a fazer isto. E eu quando sou tipo de não. Estás a ouvir os aplausos. John Carter e Jim Hall, em duo, Alone Together, foi Autumn Leaves, escolha de Cândida Teresa. Sabemos que, pela amabilidade de um ouvinte nosso, que ficou um micro aberto, mas felizmente era um micro para o qual ninguém estava a falar diretamente. Esperamos que não tenham sido revelados segredos. Grandes segredos de Estado, exatamente. Se o foram, foi sempre numa voz muito baixa, muito melodiosa. E se calhar com boa intenção, exatamente. O que também vale. E fica aqui um elogio do Pedro Rolo Duarte, em que ele diz: ficaram famosas as primeiras páginas muito gráficas, as páginas de notícias sempre recheadas de informação e a secção pregões e declarações, um primeiro exemplo do que poderia ser a interatividade entre um jornal e os seus leitores. Uau. Isto é um comentário dele sobre o Blitz. Eu gosto deste comentário, as primeiras páginas sempre muito gráficas. O Blitz conseguiu estar nos escaparates e mobilizar um conjunto de gente para ter um jornal musical. E tem uma coisa engraçada. Mais nenhum jornal conseguiu suplantar o Blitz nessa sua função, porque depois aparece mais tarde o LP, que depois acaba por não vingar. Depois há todos os problemas que levaram a que o Blitz passasse a revista, a que Cândida seguisse também a sua vida. Houve ainda uma tentativa de quase imitação do Blitz por parte do grupo do Correio da Manhã. Lembras-te? Eu não me consigo lembrar do nome, mas... Eu acho que eles... Êxito, seria? Era capaz de ser. Eu lembro-me perfeitamente, porque foi... eu tinha um pequeno problema... Era um motivo de galhofa, não é? Não, eu tenho tido... Eu até hoje tenho tido um problema com os diretores de jornais com que trabalhei, porque depois, a seguir ao Blitz, ainda trabalhei também no Autosport, que era do mesmo grupo. Portanto, eu fazia a direção gráfica do Blitz e do Autosport, que era música para um lado, carros para o outro. Mas todos os diretores de jornais com quem eu trabalhei até hoje eram taxativos numa coisa, que é, eles não queriam magenta, porque diziam que o magenta era cor-de-rosa, não queriam o magenta nas capas. E eu às vezes justificava-se, aliás, o Blitz, penso que tem uma capa em que aparece o magenta, que foi uma capa com aquele rapaz dos Axl Rose. Guns N' Roses, exatamente, o Axel, aquele que parece que fez uma filha de qualquer concerto que eu não assisti, e a capa, dessa vez deixaram-me pôr cor de rosa na capa. E a primeira capa do Êxito, penso que era assim, que era esse o nome do jornal, saiu com magenta, e eu fiquei a pensar, olha que bom, ao menos aqueles podem pôr magenta à vontade. Mas de resto, já não tenho sequer memória disso, a única memória que tenho era de terem conseguido pôr uma magenta na capa. Depois disso, de passares pelo Autosport, como é que foi o teu percurso, Cândida? Regressaste à escola? Eu estive à volta de 17 anos no Blitz, não é? E os últimos 3 anos eu estava no Blitz e no Autosport, portanto foi a altura em que eu deixei de dar aulas, porque dois jornais e as aulas eu tive de optar, e optei pelos jornais, e pronto, e depois a seguir eu tinha casado dentro do Blitz, eu separei-me dentro do Blitz, e depois a partir de certa altura era difícil manter a separação continuando a trabalhar com o meu ex-marido, e eu comecei a pensar em ir dar uma voltinha aí por fora para perceber o que é que eu ainda era capaz de fazer, para além de jornais, até porque fazer jornais é um processo muito cansativo, não há horários, os horários das pessoas que trabalham no jornal, principalmente para os gráficos que ficam até aquilo vir para a rua, passa por... O horário acaba quando o jornal acaba. E foram muitos anos de desgaste nisto, e eu estava com muita vontade de voltar a dar aulas, porque eu gosto muito de dar aulas. E então mandei assim currículos para todo lado e ofereceram-me, quer dizer, disponibilizaram-me um lugar no IAD, para onde eu fui dar aulas. E ao fim dos primeiros 6 meses de estar a dar aulas no IAD, eu abandonei os jornais. Portanto, ainda fiquei ali numa fase entre as duas coisas, porque voltar ao ensino oficial era complicado. Quando deixei o ensino oficial e fiquei só com os jornais, pedi a desoneração do Estado, portanto, é tipo um corte definitivo, que pelo menos teria de recomeçar outra vez tudo de início. Só pelo nome, exoneração a pessoa geralmente demite-se, não é? Não, pede-se a exoneração, que é assim uma coisa, bum. E pronto, e fui dar aulas para o IAD. Extrema unção do Estado. Exatamente. É assim, morto o artista. E então, eu fui dar aulas para o IAD, estive lá 2 anos, e no meu segundo ano de IAD resolvi... voltar à Escola de Belas Artes para fazer um mestrado em Teorias de Arte. Porque esse famoso mestrado, que eu encontrei e que podem encontrar na internet, pelo menos a introdução e a bibliografia, e que se chama Mestrado em Teorias de Arte, Artefactos Simétricos e Geométricos, um tratado de artes visuais do século XVIII. E tem sempre reticências, porque ao que parece o nome tem 4 linhas, já me confidenciou aqui a Cândida. O título é imenso. Não, eu fui fazer este mestrado porque achava eu, e tinha razão para achar isso, que a parte das disciplinas teóricas tinham sido aquilo que eu tinha ligado menos durante a minha licenciatura. E achei que ir aprender um bocado mais não era nada má ideia, e portanto fui fazer o mestrado em Teorias de Arte. Não tinha aulas de estética, de teorias de arte, de história, de uma série de coisas assim, de pensamento plástico. E depois escolhi este senhor, este tratado, que foi escrito no século XVIII, por um senhor chamado Inácio da Piedade Vasconcelos, era padre em Santarém, que escreveu dois livros pelos vistos na vida, este e mais um outro que se chama História de Santarém Edificada. Pronto, e este... E ao que parece não são muito populares, porque tu no teu próprio introdução... Não. Publicas em anexo parte dos livros? Sim, não, este Artefactos Simétricos e Geométricos teve uma edição, a primeira, em 1754, 55, já não sei precisar, e foi a única edição que se fez. Portanto, eu tive de trabalhar com o livro antigo, que nunca mais ninguém pegou nisto. E onde é que tu foste buscar o livro? Como é que se faz um trabalho destes? Porque do pouco que eu entendo e do pouco que eu consegui ler, porque também não tinha mais para poder ler, pareceu-me que isto havia algum hermetismo no que tu foste buscar para fazer o teu mestrado. Poderia Pronto. Haver coisas eu, mais... O meu mestrado também, digamos que acabava... Portanto, a matéria que era dada neste meu mestrado, a parte teórica, a parte das aulas que nós tínhamos, a parte curricular, acabava no século XIX. E, portanto, o que nós andávamos a dar era as coisas todas para trás. Começávamos praticamente no Renascimento. E esta história da tratadística para mim era um mistério, a tratadística das artes, que é uma coisa que é, pronto, praticamente desde o Renascimento, desde a altura em que se recuperaram de alguma maneira os textos do Vitrúvio, que era assim o grande tratadista da Antiguidade. Depois a seguir houve, digamos que, três fases, isto só para abreviar, uma em que eles traduziram o Vitrúvio, a outra em que se começaram a fazer teorias à volta. Portanto, digamos que havia teóricos que pegavam no que ele tinha escrito e faziam anotações. E depois passava a ser o Tratado de Vitrúvio feito por outra pessoa com anotações de outra. E depois houve uma terceira fase, que é aquela em que se encaixa aqui este meu senhor, o meu padre Inácio da Piedade, que é terrível para escrever sobre o padre Inácio da Piedade Vasconcelos, porque ele está sempre a dizer o nome dele, ou se diz o padre Inácio, sou a bagageira, não se pode. Portanto, eu virei-me do avesso para resolver isto, não era uma inquietação que eu tinha. Mas pronto, que eram os senhores que depois pegavam em toda a tratadística que estava para trás, faziam compilações e escreviam um livro que era a compilação de tudo o que havia nos outros tratados. Este senhor fez exatamente isso, a única vantagem que teve foi que escreveu isto em português e não serviu para nada. E tu dizes aqui que ele tem ao fim e ao cabo todos os tratados, tu tens um capítulo que é todos os tratados conhecidos pelo padre Inácio da Piedade Vasconcelos. Pronto, portanto é pegar na obra, desmontar a obra toda, descobrir o que Explica é que o homem uma leu, coisa, o que Cândida. É que ele não leu, e eu ir lá a ler o que os originais tinham feito e dizer, o homem digeriu isto bem e escreveu bem a seguir, pronto. Eu achei fabuloso, porque das coisas talvez que eu consegui para compreender melhor foi o teu índice, o que já não é muito mal. E adorei os tratados, a sistematização para o saber e o validar das artes. Uhum. E isso colocou-me uma questão, eu que sou completamente ignorante sobre a matéria, que é o que é o validar das artes? Porque ainda hoje é ainda o saber se é arte, se não é arte. Não, é que as coisas nessa altura... E nesta altura não é também assim, ainda não é preciso validar as artes. Era muito mais simples, porque a arte estava validada a partir daquilo que era a norma. Uhum. E a norma era uma coisa que cada época tinha. Portanto, e estes tratados, de alguma forma, definiam a norma. Estes tratados acabavam por dar-lhes uma maneira... Definir a norma. Definir a norma, ou ajudar a definir a norma. Que depois era muito posta na prática a partir da encomenda. Porque quando se encomendava, encomendava-se uma coisa. E pronto, o senhor, o rei, a igreja, fosse lá o que fosse, quando fazia a encomenda, dizia o que é que fosse queria. Arquitetura, fosse pintura, fosse o que fosse, não é? Coisas que eram a norma artística da época, que levavam a que a luz viesse de um lado ou do outro na pintura, que houvesse não sei que tipo de iconografia o que estava na mão tinha a mão numa posição queria dizer uma coisa, o braço na outra posição queria dizer outra. Portanto, desde que se cumprisse essa norma e que a coisa estivesse capaz, portanto, desde que não fosse uma marracha, aquilo passava a ser arte porque cumpria a regra. Quando a coisa a seguir passa para os nossos dias, isto assim aligeirado, isto nem sequer é uma coisa em que eu me mexo muito bem, mas de qualquer das maneiras a norma deixa de existir e a arte passa a ser definida por um lado pelos críticos, por outro lado pelos artistas, por outro lado pelo próprio público. portanto, atualmente o validar da arte também é a sua aceitação em termos de mainstream. Exatamente, é uma coisa que é muito mais alargada e muito mais dúbia e muito mais fluida, pronto. Os modernistas são um dos elementos ou uma das alavancas para desestabilizar esse sistema das normas, não é? Sim. Sem dúvida. A coisa começa mais ou menos por aí, um bocadinho antes, menos, sim. Vamos deixar... Eu estava-me a lembrar de uma célebre frase, não sei de quem, que a carroceria de um Bugatti era mais bela que a Vênus de Milo, portanto, e é isso. Exatamente, tinha que ser. Vamos validar. Mas isto foi uma coisa pela qual eu ao princípio sabia pouco, depois fiquei a saber muito e apaixonei-me por isso pelo meio do caminho, e toda a gente dizia que eu passava a vida a pegar em assuntos que eram mais ou menos desinteressantes, mas eu acho que qualquer assunto é interessante a partir do momento em que a gente lhe dedica o nosso tempo. Foi o que aconteceu, pelo menos em grande parte desta noite de conversa aqui em Serão, na Radar com a Ana Cristina e com a nossa querida convidada. É que a partir do quase zero, que era o que poderia parecer, temos tido uma conversa incrivelmente divertida e musicada e tudo. Eu tenho uma surpresa, vais avançar com um tema, é? Não, ou eu não? Só ia fazer uma pergunta à Cândida para terminar este documento, porque este documento frustrou-me, eu só encontrei na internet um bocadinho. E... Não, mas ele está na Biblioteca Nacional, na é isso. Biblioteca tu... da Escola para lá. Isto foi para uma tipografia? Não. E isto foi impresso? Só. Ah, isto está só policopiado. Está só policopiado porque não poderia ter havido publicação a seguir, mas não houve. Mas é hábito haver publicação, não é? Dependendo do interesse das coisas, e de facto é assim, se a obra em si, a obra que eu analiso, já não tinha tido muito interesse, eu penso que o grande interesse desta minha tese de mestrado era basicamente eu explorar tudo o que podia ser a investigação, portanto se calhar para mim serviu muito, eventualmente poderá servir para alguns alunos que possam querer fazer um trabalho sobre este assunto, mas não me parece que seja uma coisa que interessa ao grande público. Acho que tem um mercado muito limitado, digo eu. Mas se formos à Biblioteca Nacional, podemos pedir. Está lá. E está lá em policopiado e acessível. Tá. Então eu prometo que vou lá e depois peço um autógrafo. Ou pelo menos peço para me explicar o que é que lá está. Devo ter isso em formato digital em casa. Dentro dos discos que a Cândida escolheu, há um que eu gostava que tu passasses, mas tens aí uma surpresa pelo que não, eu ouvi. Foi este o escolhido. Foi esse. Eu tinha o disco certo, não vale a pena, já o desacertei. E vou fechar os microfones para poderes ouvir a promoção e reparares numa coisa muito curiosa. É que trouxeste um disco que é exatamente o álbum de família da semana que vem, desta semana aliás, da própria Radar. Portanto, porque escolheste o Guedes Gilberto com o António Carlos Rubi no piano, e é esse o álbum de família desta semana com o Tiago Castro. Portanto, a gente tem desta vez a hipótese de fugir aos saltos dos CDs e usar um tema em digital. O álbum desta semana na Radar foi o primeiro na história do jazz a vencer um Grammy pelo melhor disco do ano, e assim permaneceu por mais de 40 anos. Falamos de Guedes Gilberto, colaboração entre o saxofonista Stan Guedes e a voz de João Gilberto, um disco editado em 64 e que conta com as canções e com o piano de Tom Jobim. É o registro que coloca finalmente a bossa nova como parte integrante do jazz, com um conjunto de canções que se tornaram universais, independentemente do género. Este é um disco obrigatório, Guedes Gilberto, para ouvir na íntegra, na Radar. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Mo

Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Esta noite, a convidada foi Cândida Teresa e trouxe consigo um pacote de discos onde encontramos José Peixoto e Fernando Judice, assim como a Manuela Azevedo, o Stan Getz, o João Gilberto e Astro de Gilberto, e uma ameaça quase agora de trazer um Foge Bandido, que eu ainda não conheço, e onde verificamos, Cândida, que tu continuas, mesmo fora dos jornais, num contacto muito próximo com o som e com a música e com o que se está a sair de novo em termos editoriais por cá. É, mas isso é uma coisa que eu, enfim, devo em parte, não só, mas em parte, ao novo sítio onde eu estou a trabalhar, portanto, nos últimos 9 anos, na Escola de Belas Artes, onde tenho o privilégio de ter muitos alunos novos que se dão ao trabalho de mostrar as músicas novas que estão a fazer. E vou aprendendo com eles isso, entre outras coisas. E depois também, pronto, porque são coisas que me interessam. Tenho uma curiosidade muito grande, apesar de não saber os nomes, não saber quem são, nunca sei quem é ninguém, mas gosto de ouvir coisas novas e acho graça principalmente muitas vezes a apanhar os sítios onde as coisas novas foram buscar as raízes, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é descobrir, olha, esta frase mais uma investigação, tal e qual, não sei, uma outra qualquer dos anos 60. Isso é um pouco aquilo que nós às vezes pensamos assim, já estamos velhos, andamos sempre à procura de onde é que isto estava antes. Pois, mas às vezes é tão óbvio que... É verdade, é verdade. Cândida, fica prometida uma conversa para quando terminares o teu trabalho de doutoramento. Objeto tipografado, é um objeto tipografado no Estado Novo. E aí vais-nos contar um pouco o que é que descobriste e o que é que falaste. Juntam-se aqui termos como propaganda, termos como ilustração, termos como Estado Novo. Há de haver aqui pano para mangas para conseguirmos falar. A banda sonora vai ser complicada de corrigir. Talvez não. Talvez não. Pegaremos em nomes desse tempo e, porque não, fazer uma emissão muito engraçada com som da época, e podemos convidar o João Paulo Feliciano para com o Real Combo Lisbonense, e ele vai fazer aqui uma atuação Real Combo Lisbonense, e teremos aqui uma noite em grande. Muito obrigado, Cândida. Obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. E ficou uma última escolha que era bom que ela apresentasse. É. Qual é que é? É o Sati. O Sati. Sati é, pronto, eu trouxe Sati porque é uma música que eu gosto muito, é um tipo de música que eu gosto muito e que gosto principalmente do estar em que esta música me deixa, que é de uma serenidade muito grande. É quase como se a música me obrigasse a respirar e a bater o coração com este ritmo muito sereno e muito pausado, e é assim... Pronto, eu costumo acabar as minhas noites de trabalho a ouvir isto, portanto acho que... Fica bem, terminado. Este momento de quase susto que foi ao princípio, porque eu não estou à vontade nestas coisas da rádio, apesar de não fazer outra coisa se não falar na Começaste vida. Um novo treino, pronto. Pois, isto é um treino para a minha defesa de tese de doutoramento, em que vou ter de estar durante 2 horas a falar, a defender, sabe Deus o quê, aquele alguém que estive a trabalhar durante não sei quantos anos, portanto isto pode servir de treino. Noite feliz, muito obrigado. Noite feliz, um beijo grande, Cândida, e Sati, para terminar e para deixar todos nós nesse tal momento zen tu precisas em final de noite, antes de entregares um pouco nos braços de Morfeu. Exatamente. Vamos pôr isto assim. Está lindo. Asterisco. Asterisco. Asterisco. Thank you.